Curva à direita, proa 080. Direita 080, 6320. 6320, are we clear ILS for me 10, please? 6320, descent to 2000 feet, clear ILS, report localized course. 3rd descent 2000, call back 6320. Xanem 6210, curva direita, proa 120, desça para 3 mil pés, informe estado e localizador. Xanem 6210. 6210, curva direita, proa 120, portaria estabilizada no curso, desce 3 mil pés. Luna 697, curva direita, proa 235, limitado localizador, vitoriação para sequenciamento com o Luna 697. Ok, direita, proa 235, Luna 697, descida para 4 mil. Manoel, solo para Nova Cópia. Ficar 37, decolado ao 02, acione transponder 5070, chama o controle 1198, ficar 37. 5070, chamará controle, vai ficar 37. Olá, gol no 600, 130 a bordo, 2h37 e alterna Maceió para o saco. Maceió, por que você repetiu POB e autonomia? 130, 2h37. Ok, via Índia Alfa e reporte no ponto de espera da 1, 0-2-18-95, reporte com a Torres, ponto de espera pronto, 1014. Ah, sim, a gente reporta ponto de espera pronto, a gente 1014, 600. Você sabe que ponto é? Você fez alguma notificação nessa vez? Afirmativa, notificação da saída aos UNO 545. 8545. Acionamento, posição 10, gol 1333. Sim, aguarde, 1333. Aguarde. Afirmativo. 8545, entendeu, Fábio? 8545. Fábio, você não conhece, que ele só mais um minutinho. Força aérea 8740. 8740, sim. Solo 35489 para o posto de acionamento, está no pátio 3. Lima, Romeu, Romeu, ingressa Juliette, contorno do pátio principal, reporta na Lima, de imediato, agilizando. Nome do curso localizador, Xané 6210. 6210, estável agora, curso, desce 2 mil pés. Vão no 697, curva a esquerda, proa 190, desça para 3 mil pés, vão no 697. Esquerda pro 190 e descida 3 mil pés, é o 690. Zero, já está acionado? Afirmativo. Estou fazendo decolar com pro norte ou vai na linha para o sul? Segue para Aratu, onde marca Presidente da República, regressa com Força Aérea 01. Mas a intenção do 8740 é decolar a partir do pátio com curva pela esquerda ou pela direita? Decola a partir do pátio com curva pela esquerda. Curva pela esquerda, então eu estou ciente. Curva pela esquerda, Paranatu, para autorizar 8740, vai a 1010. É autorizado. Vai chamar a torre para a decolagem agora, 6895, 1014, no ajuste, o 8740. Chamar a torre 1-9, decimal, 9-1. Chama o transponder 1-1-6-1. 0-1-6-1. Gol 1-3-3-6, problema de ar-condicionado, pode acionar na posição enquanto aguarda a autorização, senhor? Sim, está autorizado, estou com um Learjet, está retaguarda, já cruzou, tem livre, chame táxi, gol no 6-1-3-3-3. Eu meu Papatango, faça 3.0 pela esquerda e aguarde para interceptar o circuito. Silêncio 2000, informará no localizador com a esquerda para o 165, 167. Number 2, on the sector to push. Wait. 924, decola de imediato assim que liberar a pista? Afirmativo, decola de imediato, 924. porque observe a passagem do Airbus na curva, agilizando manobras ali e mantém preparando sua decolagem imediata. Ok, após a passagem do Airbus, ali mantém preparando para decolar o gol 924. Índia November Alpha Centro, mas me escuta aguardando. Controle Salvador FK37. Prossiga. Solicita, se possível, pro direto Natal. Aguarde. ...2, 4 e 20 em Montes Claros, o trip 5489. Vai prosseguir com o número 3 no ponto de espera, via Juliette Alfa, até o ponto de espera da 10, lá 118.95, a torre 1014. Juliette Alfa, ponto de espera da 10, 118.95. Obrigado. Patrocínio imediato, Lima Romeu. Ah, livre táxi, vai iniciar agora pra Índia, o 600 tá ciente já. Gente, segue com o número 2, o gol no 600, tá aí do Airbus. Tá ciente, o 600. Chegando, a 17. Estimativo, continue a aproximação para o 17, agora em autorização de pouso, o meu patatão. Aguardo o rolo patado. Então, 1 minuto, ok? Paulo Salvador, gol 1333 para o táxi, 149 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alternando Galeão. Ok, vai seguir via Juliette Alfa até o ponto de espera do 10, o gol 1333, lá 118.95 a torre, 1014, na justa. Ativo, via Juliette Alfa até o ponto de espera do 10, lá torre 118, decimal 95, 1014, azul, gol 1333. Solo 6320, livrou na sua escuta. Eu chego via Alfa e mantenha-se da Juliette, 6320. Alfa antes Juliette, 6320. Torre Alfa 7, 740. Prossiga. 740, ingressado na Taxi Hotel, solicita decolagem na presente, sem definir com isso. Ok, aguarde, ok? Mantenha a posição na altura e aguarde para a decolagem. 8740. Batendo posição, 8740. Hi, we're holding short. We'll hold our position, American 980. O Oceaner, questão gol, 1333. Quando são taxiar via Índia, deixando o eixo da Juliette livre para ingressar o Oceaner? Afirmo, decolou os 9, 19 e 8, meu voo. Obrigado, boa tarde. O meu papatango livre pouso, pista 17, 1-0 graus, 1-2 nós. Contato para o radar, sopa nível 350, perfil Puka, 1924. 350, na Puka, 1924. Preta, guarda o trip. Ativo, seguindo o trip então, gol 1-3-3-3. 320, ingressa Juliette, imediato até a posição 13. Tô com o América no 11, solicitando push. Se depender de mim, eu vou muito rápido. Dependendo da situação do avião aqui. Estamos indo então para remoto. Vamos chamar 320. Matinho, andamento possível, comandante. Só para agilizar aqui, o América já está sob missão, já há alguns minutos já. Sem problema não, estamos agilizando, valeu. Nível 050, estou ativo, estou no 0 na 4, vigilante. Desce para o 050, azul 4196, 1014. Alfa Juliette 0762, estou no 0. FK37, dá presente, vou direto Natal, FK37. Presente direto Natal, obrigado, FK37. Pouso 1-0, 110 graus, 1-2-2. Livre pouso na 10, 697. Pouso 8740, decolado Zulu 1, na presente direto para Aratu, aguarde transferência. Aguardando transferência de 740. Pátio 4? Solos 12, backtrack, táxi até o pátio 4, na minha escuta. Após o gol na final, ali mantém o tom 3.000. 9.5 para acionamento, táxi de decolagem, 1014 na justiça. Pedro no zero, tá pronto. Após a passagem do tráfego na final, na curta, ali mantém. Após a passagem do tráfego ali, mantém, 90, tá 361. Força 8740, chame o controle 119, decimal 8. Chamará o controle 119, decimal 8, grato. Ao circuito de, ao circuito da torre, e vai acionar 0117, chama a torre 695 para acionamento táxi de colagem 1014, sujeito ao tráfego, Michael Delta. Alright, we'll push back and start him up. We'll call you for taxi, American 980. Foi o 660, pronto. Espera no zero, pronto. Sim, gente, mantenha. Fundo 600, fundo 600. Mantenha o 600. Prossiga. Gol no 697, solo 13, solo 219. 219, 697. E Mike Cudel, posicione e chame para o táxi. Boa tarde. Salvador, o gol 697 livrou. 697, você siga via Alfa, repórter da Juliette. Via Alfa, repórter antes da Juliette, 697. Trip, 1, 2, 3, 4. Próximo nível 130, chama o centro Recife, frequência 12545, alterno 2085, boa viagem. Passando ao centro 12545, 2085, confirme o nível final, 350. 350. Rápido. Mantenho no 600. Ali mantenho o 600. Aeróbicos, mil pés. Pisado, mil pés, 107 para Kairovski, que decolando da 107 direita no corredor Axé, 0160, transponde e controle 198. Agora sim, entendi, para autorizado o táxi, chame para ingresso, 107, Índia 9 graus. Então, 3.001 no decolado aos 15, chama o controle em 19.8. 19.8, então é 3.661. Gol no 697, condições de agilizar o táxi, Juliette, portão 05. Afirmativo, Juliette 05, 697. Do Coral. 140 na Coral, então é 3.661. Do 4116, desça para 2.000 pés, ajustou o altímetro no 0.4 e forma o localizador. 2.000 pés, com 1.014, vai formando o localizador, azul 4116. One zero. taxi approved, taxiway in Juliet in Alpha to the road, point 1-way-1-0. Call tower frequency 118.95, 3-8-1-0-1-4. I have the traffic in the Go Company to park gate 05. Pay attention, please. Okay, we'll give way to the traffic going to 05. Alpha Juliet tower 118.95 and altimeter 1014, American 980. Trip 5489 ali e mantém. Trip 5489 ali e mantém. Salvador, trip 5401 no centro da Romeu. 01, 340 por seguro, tá pronto? Pronto. Dado por seguro 340, volta PD 50, decolada 10, curva direita, perfil da DAE, Oleida, após direita, voa BDEV a um intercepto oeste, segue conforme a rota. 5147, transponder, controle 198. Saída autorizada da EL, 110. 340 é o nível, falta com 40, aciona 47, só poderia confirmar a presença do controle por gentileza. Confirmo sim, 1 no 9, decimal 8, o controle, a torre 1 no 8, decimal 9, 5, e a subida é da EL, Leda, após Leda, Bidev, para acertar o esterovia, segue conforme. Da EL, Leda, Bidev, esterovia. Contato radar, sua para o nível 370 do Rio Puca. 370 no perfil da Puca, 600. O 600, o senhor mantém nível 330 restrito. 330 restrito, 600. Autorizado voar direto Natal, 600. Direto Natal, 600. Escuta. É o 5147 o código. 5147, grato. Decolagem por trip 5489. Pós a corrida do ATR, a linha mantém gol no triplo 3. Pós a corrida do ATR, a linha mantém 1-0, gol 1-3-3-3. 135 acionado, mantém 500 pés, voe na proa do farol da barra, ajustou o time 1-0-4 e foi passando o farol da barra. Ali mantém de novo grau. Trip 5489 decolado aos 20, chame o controle em 198. 198, pô. Estabilizando o localizador azul 4116. Flete aproximação, chame torre 10895 composto, azul 4116. 1895, boa tarde, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, azul 4116, estabilizou no ILS. Ok, chame passando o marcador externo, trem baixado, travado, reduzido, azul 4116. A gente vai informar no externo, azul baixado, travado, azul 4116. Olha, o trip 5489 está no perfil da Golem, Evol. 5489, contato radar, supra nível 200, perfil Golem. 200, perfil Golem. Da 3661, sente que atingiu e mantém o nível 140. Vou na Flor de Coral, número 3661. Ok, vá no Coral 3661. Mantém a posição, Índia November Alpha. Azul 4116 vai passar externo, baixada e travada. Ciente, continua a aproximação, aguarde livre pouso. Continua a aproximação, aguardando livre pouso. Azul 4116. Voo 333, livre decolar, vento 120 graus, 10 mais. Livre decolagem, voo 1333. American 980 ready, runway 10. Roger, American 980, after traffic on final, line up and wait behind. After the traffic on final, line up and wait runway 10, American 980. Azul 4116, autorizado pouso, 120 graus, 122. Livre pouso, azul 4116. Gol 333, decolado aos 23, chama o controle 119, decimal 8. Canal, Engenho, obrigado. 333. Gol 373, gol 333, corrigindo sua para o nível 360, perfil da Elta. 360, 300, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 12545, alterno 2085, boa viagem. Sala Salvador, Oxené 6142. 142 para Recife, 350 já aprovado, tá pronto? Prossiga. Autorizado 350 Recife, eu pelo ISC 58, decolada 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, Pucajão, transição Caju, 5150 transponder, controle 1098. Ok, autorizado conforme pelo ISC 58 para Recife, nível 350. Puca, Jamucaju, Uganda 10, curva esquerda, 5150 transponder, controle 19.8, Xané 6142. Confere, portão 7, chama o ponto para o push e texto 9. 6142. Patrono 6, solo 25, chame o solo 219. Solo 219, boa tarde, obrigado. Solo Salvador, boa tarde, azul 41 no meio, livro. 41 no meio, bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte essa Juliette. Prossegue Alfa, vai reportar a entrada na Juliette, azul 41 no meio. Aí mantém o Mike e Eco Delta. November Alpha, decolado aos 26, chame o controle 199.8, Índia November Alpha. Parque Salvador, mantenha o nível 140, serviço radar terminado, chame a voz leal de frequência 1201, boa viagem. 201, obrigado, tá bom. Menos um circuito, é isso? Tá, ok. Está afastando do corredor Axé para VGL em Veracruz, vai manter 1 a 1.000 pés. Mantenha 1.000 pés, corredor Axé, vai passando farol da Barra, Índia November Alpha. Voltará passando no farol da Barra, Índia November Alpha. Controle, é o trip 5489. Prossiga. A nossa intenção é manter o 160, verde 205. Ok, ciente, aguarde. 5489. Circuito padrão. O Mike Eco Delta, chame fora do solo, 110 graus, 109, Mike Eco Delta. 0, climb track ladder 370, Puka Departure. Puka Departure, 370, Mike 980. Azul, prossegue a Juliette, portão 08. Juliette para o 08, azul 4119. A37, controle Salvador. A 61 milhas Nordeste Salvador, mantém o nível 090, serviço radar terminado. Chame agora, controle Aracaju, frequência 1203. Salve já aprovada, pronto. Pronto. 0-0, já atualizado, volta para o Perú 50. Decola pista na zona, curva direita, subida da Euleda. Após ele, o VOB deve ao intercepto ao eixo da aerovia, é conforme. 5-1-3-5, controle. 19-8, controle. 5-1-3-5, transponder. Autorizado 3620 Guarulhos, decola na 10, curva direita, da Euleda, BDEV, após o Perú 50, 5-1-3-5-19-8. 903 portão, chama o portão para posicionar. Sim, faremos, 6-3-1-5. Mike Eco Delta decolado aos 29, autorizado cruzar o campo. Chame para girar base, vamos no 7. Ok, autorizado cruzar o campo, vai chamar para girar base o Mike Eco Delta. 01, prossiga a proa da rotatória, ajuste do altímetro no 04, informe visual com aeródromo. Alô, Salvador, bom dia. Boa tarde, é o gol 694. É, corrigindo, 697. Diante da informação Romeu, na posição 5, solicita 360 para o Galeão. Repetir que chama novamente, por favor. Mike Papa Lima, controle. Na escuta, ciente do tráfego na retaguarda, senhor. A aeronave está a 12 horas, posição 12 horas, 5.7 milhas, rumo oposto, mantendo 1.000 pés. A aeronave Charlie 150. Positivo, está ciente. Ah, 1550, nós vamos checar a DLA, só um instante. 251, alterno 3325, boa viagem. Gente, assista 251-3325, obrigado, bom trabalho. 3, quando possível, autorização Galeão. No 3 Galeão, 360 aprovado, tá pronto? Pronto. Autorizado, 360 Galeão, rota. Pop Zulu 857, por seguro, Pop Zulu no meio, após sair conforme, decolada 10 com curva direita, o perfil da Dael Leda, após Leda voa BDEV, a intercepta Open November 857, segue conforme, 5156, transponder, controle 119.8.